Preso base. Gol 1807, chame a torre 118 nesse momento. 18-6, 07 tá bom. Boa tarde, Salvador, boa tarde, o 34, 91. Então, a Torre Romeu está na sua escuta, usando 1-800-810. Trip 5491, nacional identificação, desça para o 050, chegada a mão. 150, chegada a mão. 4-1. A gente mantém a posição alinhada, apenas confirmando, segue via corredor axé, toque emitido em Veracruz. Ok, no corredor axé, toque emitido em Veracruz, mantém aliado 97, que é o Mineirão. Salvador Azul 4065, ponto de espera da Ana Zero, pronto. A gente mantém o ponto de espera 4065. 4065, não tem opção, tá que foi bravo não, né? Negativo, tá que foi bravo, liberada. Obrigado. Passada externa, baixada travada, gol 1807. Frente 1807, vento no 20 graus com 119, altímetro no 091, aguarde autorização para pouso. Aguardando. CAN 3192, autorizado táxi via Juliette para a posição 08. Solo aos 4-0, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, gol na 3-9-6. Solo Salvador, boa tarde, gol na 3-9-6, livrando a sua escuta. Rol no 396, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, gol no 396. Juliette, Índia Zulu, reporte 20 milhas do VR Salvador. Reportará. Romeu, Índia, Tango, Uniform, complete LS Final, contact Tower 118.6. Ok, we complete LS Final 118.6, thank you for your help, we really appreciate that, thank you. You're welcome. Tower, good afternoon, Papa Romeo, India, Tango, Uniform, established for ILS. Here, now look it. Good afternoon, India Tango Uniform. Continue your approach. Stand by for clearance to land. Okay, we continue standing by for runway clearance. India November Alpha, livre decolar da 17, vento 120 graus, com 12 knots. Livre decolar da 17, India November Alpha. Solo aos 4-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 2-9, mais 07 tá bom. 7, gol no 396. Gol no 396, autorizado a ingressar no Juliette para a posição 07. Juliette para 07, gol no 396. Control, Salvador, o Gol 1807, Bravo 5. Bom, noite, 07, autorizado 7 via Alfa, reportando seu Juliette. Alfa, seu Juliette, 07. 0 degrees with 12 knots, QNH 1011. Ok, clear to land, Papa Romeo, India TV. Blue? Tango Juliette, Cintia Zulu, controle. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeo, Índia, November Alpha, decolado da 107, cruzando 610, corredor Axé. Certo, informe intenções. Índia, November Alpha, vai para Top Yamit, tem Vera Cruz. Passar 065, a parte de passagem do Embraer na final, ali mantenha no zero. Passa a passagem do Embraer na final, ali mantenha no zero, azul 4065. Via corredor da Xerra, reporte farol da barra. Reporte farol da barra, em November Alpha. Papa Tango, Juliette, Índia Zulu, controle. Juliette, Índia Zulu, na escuta. Frequência livre. Vem, frequência livre, vai passar através do caixa trago, agora visual com o Boa São Paulo. Boa noite, 07, autorizado ingressando a Juliette, posição 06. Juliette para 06, vai 07. Tango, informo que a aeronave decolada anteriormente está aproximadamente a meio caminho para o farol de Itapuã. Livre decolar da 17, ventou no 20 graus, como 2 nós, altímetro no 09. The Tango uniform on the ground at 45, the key to the right, call ground 121 decimal 9er. Okay, thank you. Right, 1219, thank you. Tango decolado aos 4.6, chame controle 119 decimal 35, com gol. Câmara de controle 119 decimal 35, obrigado, sobre Salvador, Romeu Papa Tango. 118 decimal 6. Boa tarde, Papa Tango, Romeu Papa Tango, decolado da 117. Romeu Papatango, ingresso via corredor Axé, reporte farol da barra. Inferei corredor Axé, reportarei farol da barra, Romeu Papatango. 60 para o 50, 3549, olha lá. 5491, no desça para 2000 pés, ajuste no 011, no autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, no 011, vai reportar estabilizado em ILS, 5491. Azul 4065, boa tarde. Azul 4065, contato radar na decolagem, subvara nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, autoriza após 2000 direto da EL. Azul 4065, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000 pés, direto Leda, 4065. Solo Salvador, trip 5627 para pushback acionamento, parte 3. Trip 5627, liberação na regulação para táxi. Voltará 5627. São 3155, após a passagem do Embraer 135, autorizado acionar e reporte para táxi. Salvador, boa tarde, 2231, transfere informação, Romeu. Passaria do 2231, na sua identificação, desça para nível de voo 050, chega da MAN. 050 na MAN, 2231. Roger, taxi via Lima, Mike and Quebec. Report on Quebec to cross runway 17. Tareza 2231 no direto Tóquio. Direto Tóquio, 2231, obrigado. Solo de Salvador, trip 5627. 36 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió, tá pronto para o táxi. Trip 5627, autorizado táxi via Índia. Quando espera o pistão no 0, chame torre 198 decimal 6, de altímetro no 019. Pode espera, chama a torre 186 pela Índia, trip 5627. 1075, qual que é a identidade? Until flight level 050, my arrival. 050, my arrival, 075. Contra Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, não através de parada baixa. Índia November Alpha, frequência livre. Meta livre, Índia November Alpha. Azaredo 2231, mantenha a velocidade. Vai manter o 2231. Clear to Coros, runway 17. Estou de Salvador, muito bom dia, 35627. Estou aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 35627, visual com a aeronave da companhia na final. Afirmo. Após a passagem da aeronave da companhia, ali mantenho no zero. Após a passagem do Super ATR da companhia, ali mantenho 35627. Uniform clear to apron number 5. Solo TAN 3155 para o táxi com 151 no POB, alternando o galeão com 3 horas e 30. TAN 3155 autorizado táxi via Índia, ponto da pista 10, chame torre 1918, decimal, azimutímetro altímetro 1019. Ciente via parte Índia, ponto espera 186 com 1011, 3155, bora. Paulo Salvador, boa tarde, o Xanear 6327 com a informação Romeu 240 para Ilhéus, autorização por favor. O Xanear 6327, aguarde cópia. Aguarda, 6326. 6327, correção. No solo, ao 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. 491. Número 3325. Recife 3325, tá? 6327, autorizado, Ilhéus, nível de voo 240, via Golf 677, pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, controle 1919, decimal 35, transponder 5163. Autorizado então, Ilhéus 240, via Golf 177, decola da 10, curva à direita na, da Euleda após Ilhéus. Controle 119.35 e 5163, o transponder, o Xanear 6327. O Xanear 6327, chama para acionamento. Chama quando pronto para acionamento. 6327. Alô, Salvador Trip 5491, ali pronto. Trip 5491, autorizado, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. Alfa Kilo, pátio 3, posição 03, 5491. Salvador, Xanear 6321, boa tarde. Eu sigo, Xanear 6321. Autorização para Brasília, nível 380. É o seu plano. Vespa 1917. Aguarde instruções. Ado 62, 63, 219. Um. 5627, decolado ao 57, controle 19935, bom voo. 1935, bom trabalho. 1-1. Para 2000 com 1011, estabilizado no lock guide. Gente, aguarde transferência. Aguardando. Controle. TP 5627. TP 5627, contatada na decolagem. Para nível de voo 190, saída PUCA. 190, saída PUCA 5627. 3155, ali mantenho no zero. A Lima tem 1-2-0-3-1, 5-0, confirme. Afirmo, 1-5-0, 150. Trip 5627, suba para nível de voo 1-5-0. 1-5-0, 627. Alô, Salvador, boa tarde, eu azul 41-10, cliente da Romeu, autorização para convite. Azul 41-10, aguarde cópia. Aguarda para cópia, qual é a subida? Só um minuto, aguarde. Aguarde. E o copo subiu? Além da cola 1-0, tô 3-1. Romeu Oscar, prossiga. Quilo Romeu Oscar, vou indo para de Paris, me reporte Paris. Boa parada. Decolada ao 01 no chão e controle 1 na decimal 35, bom voo. 35, pode ir. Azul 41-10, ponto para a cópia. Afirmativo. Azul 41-10, autorizado com fins, nível de voo 360, up Zulu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Lesa, Bridge. Controle 119 decimal 35, transponda 5412. 0 da Alter, 1-0-5. 0, Alter Zulu, 1-6. Cola na 10, curva direita, sobe da El Leda, transição bridge. 1935, controle 5412, código de transporte. Obrigado. Azul 41-10, chama para o feedback. Camará. 1-8, nesse momento. 1-8, né? 3-1. Pé 2-2-3-1, reparto externo. Aperta ali no fato, no externo. Pé em level 060-0-5-0-1-0-7-5. Go 1-0-7-5, 10-2000 feet, QNH-1-0-1-1. 2000 feet, 1-0-7-5. 1-4. Nós temos um voo para a Petrolina, poderia confirmar a saída? Oceano 6314, ponto para a cópia? Ponto para a cópia. Oceano 6314, autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Alpes Zulu 20, pista 10, curva esquerda, saída Momo Flock, controle 1-9-9-35, transponda 5423. Autorizado Petrolina, nível 340, via Petrolina 20, decolada da 10 com curva esquerda, saída Momo Flock, controle 1-9-9-35, transponda 5423. Oceano 6314, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportarão. Estrela 2231, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 119, altímetro no 09. Livre pouso na 10, 2231. Alfa. Horário 45, Tecono 00. Um Tecon foi o POB, Guarulhos 21/18 UTC. Romeo Alfa é o Fantasma, né? Delta, prossiga. As outras aeronaves do Pátio 4 estão conseguindo contato normal conosco. Pode fazer mais uma tentativa, 121.9. IOS 1075. Go 1075. Complete LS final. Contact tower 118.6. 118.6. Cuidado. É 632, não prossiga. Você na atualização para Brasília? É 632, não aguarde cópia. Guarda, Xané. Boa tarde. Passarelo 2231, livrou na escuta. Passarelo 2231, autorizado taxi via Alfa Juliette. Você vai agora remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4. 2231. Lógica, proa da rotatória, reporta visual com campo. Romeu, acho que eu vou em rotatória, reporte rotatória. Reporta na Romeu, acho. Via Papai Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 5435, 3.5433. Autorizado a movimentação, Mike Eco Delta vai chamar pronto para tentar novamente tentativa de contato com o solo. Chame 321, não, chame para acionamento. Guarda. Another marker, 1075. 1075, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 11 knots, QNH 1011. Clear to land runway 10, 1075. SIF 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, 2-3-2-5.